Restaura, Senhor, o teu tabernáculo e enche-nos da tua glória. E enche depois, porque não queremos te perder jamais. Que não queremos te perder jamais. Porque não queremos te perder. Restaura as portas de Jerusalém, Senhor. Restaura os nossos muros e a beleza da tua santidade. Casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com os santos. Casa de Davi, casa de oração, testemunho para as nações. Casa de Davi, casa de oração, a glória no cume dos montes. Jamais. Cante. Porque não queremos te perder. Restaura as portas de Jerusalém, Senhor. Restaura os nossos muros e a beleza da tua santidade. Casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com os santos. Casa de Davi, casa de oração, testemunho para as nações. Casa de Davi, casa de oração, a glória no comido. Levante suas mãos pro céu e cante. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão.